sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Tu sabe, tu sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. Senta, senta, senta com carinha de neném. Olha o balanço da banda do comandante. Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso. Eu até te quero bem mais longe. Meu corpo quer perto do seu beijo, seu fogo. Ai, tu tem um toque que me deixa louco. Olha, eu rodei, rodei, rodei. E olha onde eu tô aqui de novo. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha, é porque tu senta com carinha de neném. Bora, Japãozinho! E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta, senta, senta, senta, senta, neném. Senta, bebê. Não basta, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou. Sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. O do lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho, e telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimasse o velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras tão ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. O do lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos do espelho e o telefone na minha mão. Quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera. Eu sozinho aqui, o do lado da cama. Eu ligo a televisão, olhos nos olhos do espelho e o telefone na minha mão. Na minha mão. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, bota no volume tá na máximo hora aí. De meter o pé pra minha you casa. E não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. É só ir seguir na marginal. Passa o shopping tá tua pé. Já tá em casa. Prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca. Eu gosto quando você fica doida, fica assanhada, fica toda solta. Faz gracinha pra tirar a roupa. Quer vir por cima e comandar a porra toda. E por mim pode continuar. Porque parar? Se é o que cê quer fazer, então faz. Segue todas as regras, deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a lógica, mas que invenção de outro patamar. Eu faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar. Quando eu te vi já tava bem doido, e pra piorar falava bem pouco. Whisky, cerveja, água de coco, a combinação vai do seu corpo. Você já sabe qual é. Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé. Na minha casa aumenta o som, é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. É só ir seguir na marginal. Passa o shopping da tua pé. Se não é pra ir tomar café. Henrique Lange e o Clube de Frente de Varão. Vai na metadeira. 516. Pra esconder, o nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Mas o problema é seu marido. Ele tá procurando dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo o que ele anda dizendo e que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu passo contigo. Oi, eu te passo de laranjinha. Eu chupei você todinha. Você gostou. Imagine se ele soubesse que eu passo contigo quando eu faço amor. A galera pediu, Sapadão, bota laranjinha numa rocha. Que pegada gostosa, Sapadão. Para bebê, Rafael Kellys, o meu vidinho de ouro. Quem tá com nós é vídeos musicais. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando. Eu quero só você. Seu marido que está procurando um dia no flagra. Oi! Eu já fiquei sabendo que ele acha que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando eu faço amor. você, meu irmão. Tamo junto, filho. Vambora. Bora. Torando tudo. Lindo, lindo, lindo. Ó, atualizando, viu? Show! Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda, julgando o livro pela capa sem antes de ler. Me vencelando meu cavalo de bota e espora, e busco na minha caminhonete, ele não vai nem ver. Chama na pega! Eu juro, nunca dei um tiro, só coloquei seus moleques envolvidos. Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo. Modo danger, a gente vive assim, com a mente longe, onde eles não podem atingir. Hoje eu só quero quase você, os pacotes de 40 mil, um isqueiro pra gente acender, o seu cubo pra mim é pavio. E eu trouxe aquelas flores que eu prometi, que exala o cheiro e a gente morre. O pai falou que namorar com o vaqueiro é foda, jogando um livro pela capa sem antes nem ler. Ou talvez seja porque minha vaqueira me incomoda, ou talvez seja porque eu não tenho onda a ser. Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda, jogando um livro pela capa sem antes nem ler. Ou talvez seja porque minha vaca já te incomoda. Ou mesmo assim nós vivemos antes de amanhecer. Não demora, avisa pro véi, vaquejada também é da hora, que a gente foi feliz por um pouco e hoje muita gente comemora. Vai ser bizarro, nós dentro do carro, teto é o céu, por toda arrepiada em seus lábios de mel. O meu poema eu tatuei na sua alma, o mundo louco eu mantive a conduta sã. Pra nossas fotos até os anjos batem palma, e o pôr do sol com arco-íris no Itapuã. Meu pai falou que namora com o vaqueiro é foda, jogando um livro pela capa sem antes de ler. Me descelando meu cavalo de bota e espora, e busco na minha caminhonete, ele não vai nem ver. Seu pai falou que namora com o vaqueiro é foda, jogando um livro pela capa sem antes de ler. Me descelando meu cavalo de bota e espora, e busco na minha dojinha, ele não vai nem ver. E aí, sucesso, amor de Tarcísio da Valió, em nome da minha Tapa Vence, em nome da Tapa Joyce. Alô, Rui, alô, Salzinho, alô, Jovem Guedes, bota na pegada do vaqueiro. Alô, Massairada, ai, show! 5h26. Minha amiga Priscila Senna. Meu amigo Gleison Gavião, que prazer. Me fala não, é o Gavião. Será que é só eu que sinto falta? Será que é só eu que a solidão maltrata, machuca, não passa? Será que tem outro aí, vendo você se desvir, pra deixar a cama bagunçada? Me fala, me fala, pode jogar na minha cara, arranca essa dúvida de mim. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Você, você, você, você, você. Esperança Caiçara Hotel, um ambiente atrativo e aconchegante, com apartamento duplo e climatizado, piscina para adultos e criança, em frente a um fabuloso restaurante. Esperança Caiçara Hotel, organização Leila e família. Mega 4 Confecções, o lugar certo para você economizar e comprar é na Mega 4 Confecções aqui na cidade de Caiçara. Artigos de cama, mesa e banho, artigos em geral para você presentear é na Mega 4 Confecções. Ao lado da Mega 4, você encontra o novo Mega Tudo. Aqui você economiza verdade, na Avenida Rio Branco, centro de Caiçara. Uma organização da Adriana, Francisco, Daiane e David. Avenida Rio Branco, centro de Caiçara, Mega 4 Confecções. Vem pra Vai Conecta, vem, vem, aqui é o melhor lugar. Vai Conecta, tem estabilidade pra navegar e mais velocidade pra se acessar. Vai Conecta é o provedor que você pode confiar. Vem pra Vai Conecta, vem, vem, a melhor pra navegar. Vem pra Vai Conecta, vem, vem, aqui é o melhor lugar. Estar conectado é hoje a melhor forma de alcançar muitas das suas metas. Para isso você precisa do melhor provedor. Vai Conecta, trabalhe, estude, divirta-se, jogue, ouça as suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritas sem travar. É internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Escolha o plano que se adequa a você ou sua necessidade. Atendemos Caiçara, Logradouro e toda a zona rural. Vai Conecta, localizada na Travessa Rio Branco, número 16, Centro de Caiçara, Paraíba. Contato 839-9192-3523. O Universo do Borracheiro tem um mundo de opções e promoções para você. Olha só, tem pneus aqui de caminhões, pneus de tratores e pneus para máquinas pesadas. Vem para cá para conferir. No Universo do Borracheiro você encontra um mundo de opções em óleos lubrificantes para carros, motos, caminhões, máquinas pesadas e tratores. Vem para cá. Eu quero aqui agradecer a todos os parceiros das borracharias, das oficinas que estiveram conosco durante todo esse tempo no Universo do Borracheiro. Receba um abraço de Paulo dos Pneus. Aqui no Universo do Borracheiro, comprando com seu cartão de crédito, dividimos em até 12 vezes. WhatsApp para contato 994951070. Universo do Borracheiro, Rua Frei Serafim de Catânia. Vem pra cá! A Prefeitura Municipal de Caiçara, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza campanha de conscientização de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. O poder público está fazendo a sua parte, com visitas periódicas dos agentes de endemias, realizando o tratamento das residências e nos pontos estratégicos emergenciais, como matadouro, cemitério, lagoa, loteamentos, oficinas e outros. E você, morador de Caiçara, faça sua parte também. Sabe como? Em sua casa mesmo. Tampe os depósitos, retire o lixo do quintal, limpe as calhas, pois o mosquito Aedes aegypti se reproduz até mesmo numa tampa de garrafa com um pouco de água. Vamos todos unidos lutar contra o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Caiçara. Prefeito Sozinho. Cuidar da aparência é fundamental. É fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Night Hair tem hidratação, escova progressiva, recuperação de fios, botox, cortes e a sensação do momento. Cronograma capilar, produtos sem formol, tinturas, reflexos, penteados e tudo que um completo salão de beleza pode oferecer. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Night Hair. Na Travessa Rio Branco, número 22, ao lado da Rádio Cidade Marquesa, centro de Caiçara. Marque hora pelo telefone 99398-9378. 99398-9378. Prefira sempre o Salão de Beleza Night Hair. Agarrado aos cantos, essa solidão. O que é que você fez com esse meu coração? Enche a cara e na madrugada um vazio consome. A saudade insiste em gritar seu nome. Se ligo no seu celular, eu sei nunca vai me atender. Não sei onde é que você tá. Dormindo sozinho no quarto vazio, essa dor me consome. Sei que você não lembra mais do meu nome. Não liga nem quer me ligar. Não sou mais ninguém pra você. Estou no mesmo lugar. Mais uma noite tá saindo, espalhando beijo, dizendo aí que tem me esquecido. Mais uma noite tô dormindo, agarrado aos prantos, essa solidão. O que é que você fez com esse meu coração? Enche a cara e na madrugada um vazio com consome. A saudade insiste em gritar seu nome. Se ligo no seu celular, eu sei nunca vai me atender. Não sei onde é que cê tá, dormindo sozinho no quarto vazio. Essa dor me consome. Sei que você não lembra mais do meu nome. Não liga nem quer me ligar. Não sou mais ninguém pra você, mas eu tô no mesmo lugar. Não liga nem quer me ligar. Não sou mais ninguém pra você, mas eu tô no mesmo lugar. Pra nossa estrada que é de chão, tem poeira e barro tem, cavalo e boi, preste atenção. Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão. Tem poeira e barro tem, cavalo e boi, preste atenção. Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. É, traz minha cachaça, cabaré, que hoje eu vou beber até. Vem, comandante! Pesado. Roma CDs. Um beijão pra menina do estúdio. Vai! Outra vez sou aqui, com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o litro. Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar. Vou empurrar algo na mente, pra essa vontade passar. Bachata com Gustavo Lima, swinga com o comandante. Até cair, cai, olha, cair na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Cai na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Fui beber pra te esquecer. Bebi até cair, cai, cai na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo é pra cair de novo. vou voltar. Biquíni tá comigo. Outra vez eu tô aqui com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o livro. Mas a cada dose que vou empurrar algo na mente, nessa vontade de passar. Fui, fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí, caí na sua cama, cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo, bebo, bebo, bebo. Te esquecer. Caí, caí na sua cama, cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo. Um abração pra galera da Nata aí do Pernambuco. Nome Telecom. Olha a pegada da mandada, da, da, da, do, do, do, do, do comandante. Pronto, CDs. Do tubarão de pesqueira. Léo, Léo, duas CDs. 5h45. Não simula o que eu sinto sobre amar, tão simples como um labirinto. Sonho acordado com você, tipo um déjà vu, imaginando o teu corpo. Pensamento provando o mel do teu beijo, desconcentro no teu cheiro, minhas mãos se perdendo no seu cabelo. Foda que meu coração só quer tirar onda. Vem me quer mal, me quer, sabe que eu sou da zona. O vaqueiro não se apaixona. Era o meu pensamento antes dessa dona que ganhou meu coração sem sentimento com ninguém. Me levou pra juventude, me enfeitiçou, meu subconsciente viciou. Nocauteou de amor, me deu uma surra de cama. Vem ficar comigo, vem, vem ficar, oh meu bem. Vem ficar comigo, vem. Deixa eu ser teu riso, ser o teu abrigo também. Ficar comigo, vem, vem ficar, oh meu bem. Vem ficar comigo, vem. Deixa eu ser seu riso, ser o teu abrigo também. Só quer tirar onda. Vem me quer mal, me quer, sabe que eu sou da zona. O vaqueiro não se apaixona. Era o meu pensamento antes dessa dona que ganhou meu coração sem sentimento com ninguém. Me levou pra juventude, me enfeitiçou, meu subconsciente viciou. Nocauteou de amor, me deu uma surra de cama. Vem ficar comigo, vem, vem ficar, oh meu bem. Vem ficar comigo, vem. Deixa esse sorriso ser o teu abrigo também. Thank you.

54. Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que eu tô sentindo. Em tudo que eu faço, só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso. Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de viver. Arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala e vem morar mais eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. E arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala e vem morar mais eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Todo seu. Yeah. Suportar a dor que eu tô sentindo. E tudo que eu faço, só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso. Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de beber. Arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala e vem morar mais eu. Porque esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. E arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala. Porque esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Todo seu. Tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca. Quer mostrar pros seus amigos que tá zen? Só se for zen amor, zen ninguém, zen minha boca. Ai, ai, pesou na maquiagem pra sair à noite. Mas quem te dá um close, tem que seus sorrisos é só pose. Vai encher a cara e rebolar com as amigas. Mas só de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente montou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. De sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente voltou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. Se eu não pegar, ninguém pegou. Uou, se eu não... De segunda a sexta-feira, aqui na 87,9 FM de Caiçara, você tem um encontro marcado com o Terço Mariano, Alimento Necessário Diário, um projeto da Bendita Entre as Mulheres, para toda a Igreja Católica. Transmissão ao vivo pela 87,9 FM. Vamos viver juntos esse momento de oração. Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem.